potência pra dançar. Meu ideia furioso High Definition. O sistema do furioso é High Definition. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens lomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens lomba, lomba, lomba, lomba, lomba. E vários homens que bomba, e bomba, bomba aqui. Vários homens que lomba, e lomba, lomba lá. E vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens lomba, e lomba, e lomba lá. Hoje eu tô é pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra me ficar contente. Os manos tipo bomba, as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca. Saliu, saliu. Forró pegado, vai. Para o swing, saladinho. Bota aí arte da China. Vai, Jorge. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens bomba e lomba, e lomba lá. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba e bomba aqui. Vários homens lombra, ó, lombra, lombra. E vários homens bomba, bomba, swing, saladinho. Vários homens lomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens lomba e lomba. Hoje eu tô é pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra me ficar contente. Os mano tipo bomba, as mina bumbu granada. É tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. E vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca. Celta Gaspazinho. Vai, vai, Kiko do Posto. Ficou diferente, diferente. É quase do estúdio. Bora pra ele, Kiko do Posto. Thiago do Posto, Thiago do Posto, Thiago do Posto. Aldiz, Aldiz. Bebida chegando, e o vizinho tá cheio, enxerga e derramando, isso aí tá sem freio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado, são 7 da manhã, tá todo mundo virado. E o sol tá pegando o povo, Teresina, cantar e rir. A ressaca não pega, a casinha é pra beber, a gente bota pra... Vai! Ideia Furioso High Definition. Pegou o patrão, pegou o patrão. docinho, abriu na faixa, é praxe, é de cá. Sabe aí o livro quando abre, é pra, é praxe, é pá, separa, tá ligado? O meu cavalo é de louca pra louca, docinho, abriu na faixa, é praxe, é de cá. Sabe aí o livro quando abre, é pá, é praxe, é pá, separa, tá ligado? E quando eu entro na pista, o gato treme no prédio. Cavalo, quatro de milha, sonzão na caminhonete. Depois com a mulherada, cachaça tá na canela. Meu patrão Jorge Luiz, moça flor. Fazer amor com ela, pra fazer amor com ela. No meu caminhão eu arrasto a mais bela. Pra fazer amor com ela, e o Thomas Sambo, ô Thomas Sancho. Meu cavalo é estilo capa-louca, mansinho, abriu na faixa, é prancha, é ligado. Sabe aí, rima, é prancha, é prancha, separa, tá ligado. Garota VIP, nome de Skol, a melhor cerveja do Brasil. O sistema do Furioso é High Definition. Ideia Furioso High Definition. Chão, chão, tá sendo até o chão. Ele força, flor. Para, show! Aqui é o Ideia Furioso, meu patrão. E sinta a pancada. Desligue os seus puff-puff. Porque aqui chegou um som de moral e respeito. Volta a concorrência pra dançar, meu Ideia Furioso High Definition. O sistema do Furioso é High Definition. Corre não, concorrência. Vem cá! Produção, mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Volta concorrência pra dançar. Meu Ideia Furioso High Definition. Ideia Furioso High Definition.